A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um milagre. Ela é o milagre. Não é um, é o milagre. A palavra do Senhor é o próprio Filho de Deus. O Filho é a palavra. A palavra não é um conjunto de letras, nenhuma sistematização de ideias. A palavra no singular, é aquela que gerou toda a eternidade, que gerou o sentido das coisas, que ordenou todas as coisas, colocou ordem. Colocou sentido. Por isso que João diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então a palavra é Deus, é o Filho. E como você vê no texto de João, no princípio era a palavra. Então a palavra é que dá origem a todo o universo. A palavra é que cria. No princípio, ou se você preferir, o princípio é a palavra. É Deus, né? Através da sua palavra, criando. A palavra estava com Deus. Por que estava com Deus? Porque a palavra era o próprio Deus. E nós vimos essa palavra manifesta em Jesus. Palavra manifesta como o unigênito do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, pensando nisso, é maravilhoso. A palavra é mais do que um conjunto de orações, de letras, de orações, de frases, de textos, de crônicas, de livros da Bíblia. É muito mais do que isso. A palavra é uma pessoa, e é uma pessoa que deu início a tudo, Deus, dá sentido a tudo, Deus. Coloca ordem em tudo, Deus. É soberano sobre tudo, Deus. E é para onde todas as coisas estão caminhando, Deus. Então, bendito seja o Senhor pela sua justa palavra. E bendita a palavra. Sabe que há um minuto atrás, eu pensei em não compartilhar com vocês hoje o Salmo 112. Por causa de alguns problemas e resultados de exames com relação ao meu pâncreas, a um rim, além daquilo que já tinha de problema no fígado e no baço. Mas, depois de falar com um casal que eu amo muito, mandar uma mensagem, não falei com ele diretamente, Paulo e Zilma, um beijo para vocês de novo. Só de falar, só de mandar mensagem, uma breve mensagem até, sem muita expectativa de depois ministrar essa devocional, como vocês me inspiraram muito na vida e me inspiram na vida, e aqui eu incluo Márcio, Ana, Rafa e meninada. Então aí me deu vontade de novo de compartilhar com vocês, apesar das adversidades físicas, compartilhar que os justos herdarão a vida eterna, Salmo de número 112. Nós vamos fazer como ontem. Eu começo com o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Ka. Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Tsad, Kof, Resh, Shin, Tav. Muito bem. O texto diz assim: Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Primeira parte do versículo 112. E tem grande prazer em seus mandamentos. Aqui já tem a primeira nota, hoje eu vou fazendo assim. Esse poema, um acróstico, como nós vimos ontem, descreve os caminhos de uma pessoa sábia, cujo coração verdadeiramente adora ao Senhor e alegremente se submete a seus princípios, enquanto complementa o Salmo 111, que discorre sobre os caminhos de Deus. Depois, no verso 2, sua linhagem será poderosa no país, abençoada geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Olha uma promessa de Deus aí. Deus tem uma promessa de que a nossa casa será marcada por bens e riquezas. Para o povo de Israel, isso concretamente estava atrelado à história. Não é uma projeção escatológica. Para nós, nós tranquilamente podemos fazer essa aplicação, porque Jesus disse que foi preparar para nós um lugar, foi preparar para nós uma casa. E então, nessa casa que ele foi preparar, certamente haverá bens e riquezas. Então a gente pode extrapolar, não só, não ficar somente nas questões históricas, também Deus pode abençoar poderosamente a sua vida aqui na história e te fazer próspero mesmo, de modo que haja bens e riquezas, ponto. Ao mesmo tempo, aliás, ponto e vírgula, e ao mesmo tempo nós podemos projetar essa casa para uma casa do amanhã, uma casa lá no celeste por vir. Não há dúvida nenhuma que, como estamos tratando de textos cristológicos, isso então implica em messiânicos, tá bom? Para os judeus, messiânicos. E para nós, cristológicos, porque para nós o Messias é o Cristo, eles ainda estão esperando. Nós cremos que Cristo já é, né, o Messias. Ele é o Messias, sempre foi e sempre será. Nós podemos extrapolar para eles uma questão do reino de Israel, historicamente. E para nós, podemos projetar para duas esferas. Primeiro, para a história, na nossa vida, na nossa caminhada. E segundo, no além história, né? Naquilo que transcende a história, que vai além dos limites dessa história, onde nós teremos certamente os melhores e maiores bens e os melhores e as maiores riquezas. A segunda nota está na parte B do verso 3, e sua justiça permanece para sempre, depois do Vav. É a segunda nota. Aquele que deposita sua confiança e felicidade na vontade do Senhor também é contemplado com alegrias humanas, inesperadas. Olha aí, o aspecto histórico também. O justo e piedoso produz bênçãos para seus filhos, e ele mesmo poderá ser contemplado com o reflexo dessas bênçãos e sua descendência. Fartura e riqueza são promessas que acompanham aqueles que temem ao Senhor. Agora, não há dúvida também que dentro de si o justo e piedoso produz bênção para os seus filhos, essa bênção que o justo e o piedoso produz, essas bênçãos, não são somente bênçãos materiais. São bênçãos em todos os sentidos que constituem o nosso ser. Dizem respeito à intelectualidade, dizem respeito à afetividade, dizem respeito à vida como um todo, para resumir. Então, o justo e piedoso produz bênção para os seus filhos. Que bênção, pastor? Todas as bênçãos que Deus tiver preparado para aquele justo, para aquele piedoso, ele pode preparar para uma família um tipo de bênção, para outra família outro tipo. Até as denominações podem ser assim, com ministérios diferentes, Deus ter bênçãos específicas para as denominações, para as famílias da fé. Não que ele tenha algum compromisso com placa de igreja. Não que ele tenha algum compromisso com denominação, porque ele não criou nada disso. Ele criou um movimento que nem tinha templo, nada. 300 anos vivemos muito bem, obrigado, sem nada disso. Mas, com o passar dos séculos, as famílias da fé foram se organizando, vamos dizer assim, e o Senhor, evidentemente, deixa demonstrado que nessas famílias da fé há carismas específicos, há uma unção específica para ministérios diferentes. Há uma unidade no essencial, diria Agostinho e depois Wesley, e há uma diversidade no não essencial. Então, o essencial é que o justo produz bênção. O não essencial é que pode haver uma especificidade de bênção para cada família, para cada comunidade, para cada grande família da fé, que nós podemos chamar de denominação, de agências missionárias, ou seja, para todo o corpo de Cristo. O justo e piedoso produz bênçãos para os seus filhos e ele mesmo poderá ser contemplado com o reflexo dessas bênçãos em sua descendência. Fartura e riqueza são promessas que acompanham aqueles que temem a Deus. Eu falava de um casal, Paulo e Zilma, agora, e eles, sem dúvida nenhuma, como homem e mulher, que vivem justificados pela fé, vivem como justos e têm a piedade no Senhor, produziram muitas bênçãos em várias áreas, no campo espiritual, emocional, afetivo, pastoral, material, muitas bênçãos, e eles mesmos também podem contemplar agora, através da sua descendência, que eles contemplem cada vez mais. Essa é a minha oração hoje, que haja cada vez mais fartura de bênção para a vida deles e da família, mais riqueza em todas as áreas que Deus desejar. Que essas promessas se cumpram na vida de vocês, porque vocês acompanham ao Senhor, vocês temem ao Senhor. E porque vocês acompanham e temem ao Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor os fará desfrutar dessa alegria, agora e eternamente. Aleluia. A terceira nota está lá no versículo 4, é benigno, piedoso e justo. Nessa metáfora sobre as horas difíceis e os tempos de crise a que todos os seres humanos estão sujeitos, O salmista ressalta a fé daqueles que pertencem ao Senhor, para os quais as próprias circunstâncias adversas são oportunidades de serem iluminados e consolados e de experimentar o amor poderoso de Deus. Você viu o sino aqui da igreja? Como tira, pastor? Não tenho a menor ideia. Nem quero ter também. Tem muita coisa para pensar e não quero pensar nessas imbecilidades. Então, aquele que deposita sua confiança e felicidade na vontade do Senhor também é contemplado com alegrias humanas e inesperadas. O justo e piedoso produz bênção para os seus filhos. É contemplado por essas bênçãos. A sua descendência é abençoada e depois essa fartura e riqueza são promessas que alcançam aquele justo e piedoso ou justa e piedosa. No terceiro elemento, nessa metáfora sobre as horas difíceis e os tempos de crise, momento que eu vivo hoje, exatamente hoje, horas difíceis de crise, notícias que você não quer ter, a que todos os seres humanos estão sujeitos, não queremos ter, mas todos nós estamos sujeitos. O salmista ressalta, e é bom, então, edifica a minha vida e espero que edifique a sua, ressalta a fé daqueles que pertencem ao Senhor. Ressalta a fé. Nós temos que ter fé, convicção, certeza de coisas que ainda não vemos. Convicção de fatos que ainda estamos aguardando, porque pertencemos ao Senhor. Para nós, as próprias circunstâncias adversas são oportunidades de serem iluminadas e consolados e de experimentar o poder amoroso de Deus. Para nós, nós somos iluminados e somos consolados em meio à adversidade. E em meio a essa adversidade, através da fé, nós experimentamos o poder amoroso do Senhor. Glória a Deus. Aliás, eu já tenho pedido oração mais pela minha família em São Paulo e em Belo Horizonte, agora quero pedir pela minha família lá no Paraná. É a mesma família, uma família só. Tá bem? Com três vertentes diferentes. Então, agora você vai orar também. Os familiares do pastor Sérgio, da pastora, você que não conhece particularmente essas pessoas, para a gente não ficar aqui dando nome, detalhe, endereço, telefone e outras coisas. Então, eu vou orar também agora pelos familiares deles lá no Paraná, para que eles possam experimentar dessa fé de Deus, dessa iluminação, desse consolo, dessa experiência de amor a Deus. Aleluia. A quarta nota está no Yud, no versículo 5, e com honestidade administra todos os seus negócios. Opa! Que bom, hein? Uma chamada para os cristãos que estão crescendo tanto em número, principalmente os líderes de igrejas, não perderem a honestidade. O maior perigo não são os irmãos da igreja. Os irmãos também correm esse risco. Mas hoje em dia, para nossa vergonha, na Idade Média também, né? Na Idade Média também e atualmente também, né? O maior perigo está nos líderes das denominações, dessas famílias religiosas que eu disse, que tem um carisma específico, Deus tem todo um plano, mas esse plano às vezes não pode ser realizado porque os líderes são desonestos. Então é importante que nós tenhamos honestidade, integridade, inteireza, transparência. E com honestidade administramos todos os nossos negócios. Podemos ir bem, às vezes vamos mal, mas nós temos que ser transparentes, temos que ser honestos e dizer para as pessoas que tudo está bem e vai muito bem, obrigado, com a graça de Deus, ou se não está, seja transparente, não seja disfarçado. E se teve algum problema, também compartilhe para que você mantenha o testemunho, né? Mantenha o testemunho. Compartilhe com a pessoa que você teve um problema e você precisa da misericórdia dela. Nós vamos ainda falar sobre isso. A quarta nota, lá na palavra pastoral, tá bom? Eu menciono isso. A quarta nota, nós vamos encontrar no Yud, e com honestidade administra todos os seus negócios. Já mencionei, né? Então, agora, eu só leio a nota. O grande segredo da felicidade é dar. Eu dizia para vocês que a palavra amor pode ser traduzida como doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amar é dar, amar é doar. O grande segredo da felicidade é dar, com sabedoria e generosidade, em o nome do Senhor. Em hebraico, há uma indicação da presença divina aqui, né? Quem serve a Deus com sinceridade e obediência não precisa temer qualquer inquérito humano. Aliás, numa situação de adversidade que nós passamos, eu fiz dois acertos em juízo, graças a Deus, e depois mais um irmão que simplesmente compreendeu e, glória a Deus, resolvemos as questões, contrariamente ao que o maligno gosta de falar ou espalhar. Nós temos que ser absolutamente transparentes e verdadeiros. Quem serve a Deus com sinceridade e obediência não precisa temer qualquer inquérito humano. A quinta nota está lá embaixo no cofre. De cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos, no versículo 9. Esse é um versículo difícil de ser traduzido na atualidade, irmãos e irmãs, pois há um jogo de palavras envolvendo a expressão hebraica chifre como sinônimo de poder, tá bem? Então, por isso é um pouco difícil. Se você não tomar cuidado, você usa inadequadamente. A mesma palavra pode ser traduzida como chifre ou como poder. São sinônimas, cujo sentido era baseado na atitude altaneira e dominadora dos touros selvagens. Seus grandes e poderosos chifres eram um símbolo de poder e autoridade diante de todo o rebanho. Dessa imagem surgiu o termo erguer a fronte. Preste atenção. Dessa imagem, lá no hebraico, surge o termo erguer a fronte, ou, mais conhecido por nós, levantar a cabeça. Levanta a cabeça, meu irmão. E se passou por adversidade, ou por luta, ou por enfermidade, vamos em frente, erga a fronte, levante a cabeça, porque Deus é conosco. E pode transformar qualquer situação em uma nova situação. Pode abrir qualquer mar vermelho, não importa qual seja a luta, a dificuldade ou a adversidade, Deus pode pôr a mão e reverter a situação. Veja a transliteração desse versículo a partir do original hebraico. Pisar Natan, Laevionim, Sikado, Omedet, Laad, Karnutarum, Beshavod. assim como as belas e frondosas árvores são podadas a fim de darem mais flores e frutos, da mesma maneira se desenvolve e produz aquele que dá com generosidade. Quero recomendar a você, doe com generosidade. Ah, o senhor está falando para si mesmo como missionário? Não, não estou falando, não. Já coloquei nas mãos de Deus, dependo só e exclusivamente do Senhor. Não acredito que o homem natural possa se mobilizar para fazer qualquer coisa. E os homens chamados espirituais, se forem protestantes, né? Tem um problema sério com isso, né? Porque eles nascem casados com o capitalismo, né? A ética protestante nasce casada com o espírito capitalista. Então, também, mesmo os irmãos e irmãs na fé têm uma dificuldade imensa de lidar com essa questão. Então, nós dependemos total inteiramente do Senhor. Mesmo líderes da nossa igreja, da nossa denominação, mesmo outras da diretoria, mesmo outras de outras pessoas que nós temos amor e fomos pessoas importantes assim para a vida delas em algum momento, quando chega nessa área, falta caridade, falta generosidade. É mais fácil você encontrar isso de um ateu. Ou é mais fácil encontrar isso num espírita, porque ele acha que ele vai aperfeiçoar a vida dele na próxima reencarnação. Ele vai parte do karma dele, né? Se bem que eles copiaram isso lá do budismo, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Copiaram, distorceram e torceram por completo a ideia principal. Mas é mais fácil encontrar neles do que nos cristãos. Eles deixam os outros cristãos enquanto comem as suas pizzas e os seus refrigerantes e outras coisas, deixam os irmãos passarem a necessidade absoluta ou quase absoluta. São capazes de deixar com que irmãos em Cristo fiquem abaixo da linha da pobreza, como o salário emergencial, que era de R$ 400, ou metade do salário emergencial, que são 200, ou então, quem sabe, agora o atual salário família, 600, para comprar comida, pagar remédio, água, luz. Eles são capazes. Então, a minha única esperança e confiança está em Deus. Se ele não fizer, realmente só ele pode fazer. Só ele pode tocar algum coração. E outra coisa, o pessoal sofre de amnésia, esquece. Primeiro tem um gafanhoto no bolso, não mexe. O gafanhoto pode picar. E segundo, sofre de amnésia quando se trata de investir em missionários, principalmente se eles são relevantes e pobres. Aí então o pessoal esquece mesmo. Se tiver uma promessa de uma Mercedes, de um BMW, aí pode ser que ele participe disso, mas com interesse de ganhar alguma coisa. Mas se for pobre e procurar ser relevante, aí o pessoal sofre de amnésia mesmo. Esquece, deixa lá, abandona. Que morra as traças. Bem, depois desse parêntese, seus grandes e poderosos chifres eram um símbolo de poder e autoridade. Já falamos disso. Já falamos da transliteração do original hebraico, né? E essa situação toda é como a poda de uma árvore, para que a gente possa dar mais flor e mais fruto. Ou seja, nisso tudo Deus acaba tratando do nosso caráter e aumenta a nossa dependência dele. Nós ficamos totalmente dependentes dele, porque o homem natural não responde, os cristãos que eram para responder não respondem, então nós dependemos dele. E vamos até o altar dele buscar o socorro bem presente. Em último lugar, o sexto destaque, o quinto eu acabei de mencionar, estava lá no Kof, de cabeça erguida, será honrado e exaltado por muitos. E em último lugar, o sexto, a ambição dos ímpios os levará à destruição. Está lá no Tav, a última letra do alfabeto. As ambições naturais da humanidade estão na contramão da vontade declarada de Deus. Ambição natural. O sujeito está pensando na vida dele, né? Ainda mais, volto a falar, na modernidade. Nos últimos 500 anos, para quem não sabe o que é modernidade, nos últimos 520 anos, nossa vida. O que interessa é a vida dele, do filho, da neta. Os outros cristãos, se tiverem bem, ótimo, porque Deus está abençoando, é mais ou menos como a lei do puro e do impuro para o hebreu na época de Jesus. Se está passando necessidade, é porque cometeu algum pecado. E Jesus desmontou isso. Desmontou por completo, né? Desmascarou essa mentira, né? Nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Jesus foi lá e curou e desmontou essa ideia. Mas hoje em dia está voltando, essas ambições naturais da humanidade estão na contramão da vontade declarada de Deus. Por isso, a inveja e a avareza movem os corações na direção da perdição. Meu irmão, minha irmã, agora saindo da particularidade, de missões, de missionários, de outras coisas, abandone essa ambição natural, abandone a inveja, abandone a avareza, não deixa que isso tudo te mova na direção da perdição. Os salvos devem buscar o caminho da piedade e da generosidade. Você tem que ser piedoso e generoso, rumo à plena felicidade. Eu estou em paz com isso. Foi assim que procedi com a minha irmã, quando meu pai e minha irmã, minha mãe morreram. Mas meu pai, primeiro, foi o primeiro momento. Foi assim que procedi aqui, entre folhas, com a minha cunhada quando a minha sogra morreu. Então, se depois isso encontra um espelho e a gente vê na nossa vida aquilo que a gente mesmo teve para com. Eu dei dois exemplos, poderia citar uns 200, né? Um primo que passou por uma grande aflição, eu doei 100% da moto para ele. Ah, pastor, não devia estar falando, tal. Não, vou falar assim para ver se os irmãos, né, ficam sabendo, se tornam mais generosos. Na época da faculdade de teologia, dei a moto, ele não tinha como pagar, dei minha moto quase zero para ele. Mas também recebi muito, muita generosidade. Recebi muito ao longo de toda a vida e ministério, e ainda recebo, senão não estava vivo, senão não estava comendo. Só que de pouquíssimas pessoas. Não conseguimos até hoje, depois de 3 anos, chegar a 20 pessoas para poder ter uma vida com mais tranquilidade. Chega nessa hora aí, o cara até desliga o WhatsApp. Então não temos 20 pessoas. E desses 14 que tínhamos, 10 são regulares, disciplinados, fiéis, e 4 oscilam. Então, os irmãos imaginam o que é viver dessa maneira. Mas sabe o que Deus faz? Ele poda o nosso coração. Nós somos como árvores podadas, e com isso nós damos mais flores e mais frutos. Fruto do Espírito. Pastor, mas hoje a sua voz não está tão. Não, a voz é resultado dos exames que eu obtive. Eu tenho convicção absoluta de tudo que vivi nessa área, de absoluta entrega e abnegação, chamado de bobo muitas vezes, até na família, mas tudo bem, porque o Senhor vai podando a nossa vida espiritual e vai fazendo com que a gente gere flores do Espírito e frutos do Espírito. Da mesma maneira se desenvolve e produz aquele que dá com generosidade. Para encerrar, leio para você a minha palavra final, minha proposição no livro Salmos. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo da bem-aventurança. Esse é o sentido desse salmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Feliz a pessoa que reconhece a santidade de Deus e que tem em seus mandamentos o seu grande prazer. Aleluia. A promessa do Senhor é de que a descendência dessas pessoas será poderosa na terra, como eu disse, e sua geração abençoada até lá no céu, se eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Também está prometida pelo Senhor a prosperidade e a riqueza para sua casa. Não tenha dúvida. Aqui na terra também, pastor? Também. Então a prosperidade que se prega em todo lugar está correto? Não. A prosperidade é uma possibilidade que Deus tem em suas mãos. Ele faz muitos dos seus servos prosperarem. A riqueza, ele faz muitos dos seus servos e servas receberem na sua vida, na sua casa, aqui na história e sem dúvida nenhuma no além história, naquilo que transcende essa história, aí seremos eternamente prósperos e ricos de todas as bênçãos espirituais e celestiais em Cristo. Mas falando da história, ele tem essa bênção para sua casa, assim. Só que nem sempre é pregado corretamente porque eles trabalham com a ideia de barganha, né? Então, cuidado com isso. Eu não vou entrar nisso agora que exigiria um tempo grande. Vale um semináriozinho, não muito grande, mas um semináriozinho para esclarecer para você quais são as vertentes dessa chamada teologia da prosperidade, marca do neopentecostalismo. Também está prometida pelo Senhor a prosperidade, a riqueza para sua casa, assim como a retidão que permanecerá para sempre. Para os homens e mulheres que andam com Deus, até mesmo das trevas, ele fará brilhar a luz, pois é compassivo e rico em misericórdia. Meu irmão, minha irmã, esse salmo introduz uma nova temática. Isso sim eu quero trabalhar. A questão concreta daqueles que, movidos de amor, olha a minha pudorzinha lá, querendo pregar também. A questão concreta daqueles que, movidos de amor, são capazes de sentir compaixão pelos irmãos necessitados. Ah, que o Senhor mova de amor o coração de pessoas hoje, além desses 10 e quem sabe aumente para 20 pessoas, para que a gente possa comer direito, comprar os remédios da farmácia, coisas assim, de muito gasto, né? Então, poder pagar o médico, que nós temos que ir agora em 5 especialistas diferentes, já que a coisa complicou. Então, a questão concreta daqueles que são movidos de amor. Deixa o seu coração ser movido pelo amor, meu irmão, minha irmã. E eu estou falando de mim, mas olha, invista na pastora que é missionária lá no Amazonas. Faz um trabalho espetacular, pastora Renilda. Invista na missionária Vivian Lopes, invista no Portas Abertas, invista no Cristo é a Resposta, invista em outros missionários e missionárias que você conheça, que são de Deus mesmo, que você conhece. Nós, de todos eles, somos, sem dúvida nenhuma, tirando a missionária Vivian Lopes e a pastora Margarete, com exceção das duas, eu sou o menos expressivo e o menos importante de todos os cristãos da Terra. Então, se você tiver que priorizar por importância e relevância, vai nesses outros. A não ser que seja para a pastora Margarete, para a pastora Vivian, aí sim eu não posso falar das minhas colegas. Mas quanto a mim, não. A questão concreta é daqueles que, movidos de amor, são capazes de sentir compaixão pelos irmãos necessitados e prestar ajuda. Nesse particular, nos lembremos de três princípios bíblicos fundamentais para o bem-estar das nossas relações comunitárias. Quero dar três princípios. Primeiro, quem empresta, quem for fazer empréstimo, revela solidariedade, mas deve fazê-lo com juízo suficiente, porque caso o irmão solicitante tenha dificuldade em ressarcir, a pessoa que emprestou deve estar preparada espiritual e emocionalmente, materialmente, para assumir o compromisso sem interferir na comunhão entre as partes. Isso já aconteceu comigo, um irmão amado lá de São José dos Campos, que teve a misericórdia de dizer assim: olha, eu perdoo as suas dívidas assim como o Senhor perdoou as minhas. Um irmão querido. Como ele não me autorizou a dar o nome, eu não falo, mas. Então é gostoso quando a pessoa faz, mas faz com juízo. Ele tem uma retaguarda espiritual. Tem o coração preparado para isso, tem uma retaguarda emocional para entender que a comunhão não pode ser quebrada, e tem uma retaguarda material para não se complicar. Se você empresta, empreste nessa dimensão. Quem empresta jamais deve fazê-lo com juros. Um outro princípio. Porque isso é condenável, não empreste a juros. Isso é condenado pela palavra do Senhor, é condenado perante o Senhor. Agiotagem é um ministério dos filhos da ira. Então, esse é o segundo aspecto. Vai fazer empréstimo? Você é cristão? Faça, mas sem agiotagem. Cientes dessas duas premissas anteriores, devemos lembrar que é melhor não ser fiador, aqui eu dou um terceiro. Em regra, é melhor não ser fiador, é o princípio bíblico. É melhor não ser fiador de ninguém, mesmo dos irmãos da fé. Agora entra a graça que Jesus nos ensina. A não ser que o seu coração, transbordando de amor, esteja pronto para assumir a condição de segundo devedor. Traduza, pastor. A não ser que você esteja absolutamente consciente de que, por motivos diversos, o empréstimo que você fez poderá não ser ressarcido. Nesse caso, a pessoa que emprestou assumirá os compromissos, sem comprometimento da unidade da família da fé, ou na família da fé, sem comprometimento do relacionamento com essa pessoa que você emprestou e teve alguma luta, uma grande dificuldade e não pôde ressarci-lo. Se você tiver com esse coração transbordando de amor, aí você pode ir além da lei. Mas se você não tiver com o coração transbordando de amor, fique na lei. É melhor não ser fiador. Melhor não ser fiador para depois não quebrar a comunhão. Melhor não ser fiador para depois não se enrolar. Melhor comunhão, sobretudo para isso, né? Não é só se enrolar economicamente, mas para não quebrar a comunhão com a pessoa que você emprestou e ela, por algum motivo, teve uma grande dificuldade. Foi isso que eu fiz quando dei a moto. Falei, não tem condição de pagar, então eu dei minha moto, meu primeiro automóvel, né? Meu primeiro veículo, perdão. Foi uma moto zero. E eu dei, porque ele não tinha condição de pagar. Mas depois Deus me agraciou tanto, irmãos. E agracia até hoje, por isso que eu estou falando com vocês, senão eu já tinha morrido de fome depois de sair de uma igreja institucional com recurso econômico sólido mensalmente para prover os pastores, já tinha morrido de fome. É por causa de irmãos que fizeram isso com o coração transbordando de amor que nós estamos aqui. Isso já 14 anos depois de assumir esse projeto missionário. 14. O justo certamente será lembrado. Ô, pastor, mas são 14 anos, então muita bênção. É, muita bênção, sim. Mas tenho que ser honesto com você, porque hoje é um dia que eu preciso abrir o coração, né? Poxa vida, que a gente podia saltar de 10 para 20, de 20 para 30 e não viver a situação que vive, isso tranquilamente os irmãos da fé podiam se articular para tanto. Isso certamente. Pero, há que endurecer sem perder a ternura. Podemos reconhecer essa dureza de coração, mas não perder o amor pelas pessoas. O justo certamente será lembrado para sempre, e sua memória não será jamais abalada. Que coisa linda! Quando eu lembro lá do casal do Paraná, eu vejo isso. Eles serão lembrados para sempre, na minha vida, para sempre. E por muitos outros. Já são lembrados e serão lembrados para sempre. É um tipo de exemplo de uma memória que jamais será abalada. Não temamos as notícias e rumores negativos, irmãos, irmãs. Hoje eu estou indo pela fé nessa direção. Porque o nosso coração está firme e confiante em quem? No diagnóstico médico? Não. Nas adversidades? Não. Na condição financeira? Não. Nos problemas da vida? Não. Nos conflitos? Não. Nas adversidades? Não. Nosso coração está firme e confiante no Senhor. Bem firmado na rocha que é Cristo, poderemos presentear a derrota dos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus, pastor? Só para lembrar, estou começando a ouvir agora. Satanás, o mundo e a carne. Tá bem? Esses são os três inimigos. Satanás, o maligno mesmo, o mundo, não como sociedade, mas como sistema de valores contrários ao reino de Deus, e a carne como um símbolo da velha natureza, uma natureza ainda não convertida, uma natureza sem Deus. Eles serão totalmente derrotados, já foram derrotados antes da história começar, está escrito lá na palavra do Senhor, leia depois, antes do princípio, Deus já tinha imolado o Cordeiro Santo. Isso porque Deus, não é que ele ficou interferindo, é que ele sabe de tudo, ele é onisciente. Também o detalhamento dessa outra matéria também demanda um tempo que eu não vou gastar agora. Mas nós poderemos presenciar a derrota dos inimigos. Já foram derrotados desde o princípio, são derrotados e serão definitivamente derrotados na volta de Jesus e eternamente. Meu querido irmão, um convite para você. Minha querida irmã, seja liberal. Dê o seu melhor. Faça como Abel, dê o melhor. Oferte aos pobres. E a sua retidão permanecerá para sempre. O ímpio verifica essas coisas, ele range os dentes, ele fica bravo e se consome de ódio. Mas os desejos dos ímpios perecerão. Que a glória do Senhor, derramada sobre os nossos corações, transborde de santidade. Essa é minha oração para nós todos hoje. Que a glória do Senhor, derramada sobre os nossos corações, transborde de santidade. O que nos conduz a atitudes e comportamentos compatíveis com essas orientações de bem-aventurança. Lembra da proposição? O segredo da bem-aventurança. Salmo 112. Ou segredo da felicidade. Isso tudo nos conduz a comportamentos compatíveis com as orientações da felicidade, da bem-aventurança. Encerro dizendo: glorificado seja o nome do Senhor para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém. Glória a Deus.